Ninguém vai se arrepender, ninguém vai se lastimar. A vantagem de perder é poder recomeçar. Guarda o sonho inacabado, guarda o beijo que faltou, guarda o carinho rasgado e a ternura que quebrou. Guarda um pouco de silêncio pra limpar teu coração e a carícia do meu samba na palma da tua mão. Ninguém vai se arrepender, ninguém vai se lastimar. Guarda só lembrança boa dos momentos que eu te dei. E se a tristeza chegar, diz a ela que eu chorei. Diz a ela que eu sou doido, que eu prefiro a solidão e a luz clara das estrelas na palma da minha mão. Ninguém vai se arrepender, ninguém vai se lastimar. Vantagem de perder é poder recomeçar. Ninguém vai se arrepender, ninguém vai se lastimar. A vantagem de perder é poder recomeçar. A vantagem de perder é poder recomeçar. A vantagem de perder é poder recomeçar. A vantagem de perder é poder recomeçar. Na lembranceira, minha dor é como a lenha numa caldeira e a saudade um trem de carga sem passageiro. É mundo velho, é mundo. É como a lenha numa caldeira e a saudade um trem de carga sem passageiro. Chora o apito, recordação coisa viva no coração. Chora o apito, recordação de coisa viva no coração. Meu trem de ferro no retão da lembranceira, faz tanto tempo com a

de viver e esperar. Já cansei de ser tão só por não poder sonhar. Já chorei bem mais do que devia amar. Eu calei tua voz dentro dos versos meus, e não terás de me dizer outra vez teu adeus. Vai de mim, que eu quero que a esperança volte a mim. Vai de mim, o mundo vem me visitar. Vai de mim. E quero ver se encontro a paz no jamais do teu olhar. Vai de mim, vai. Conheci seu gesto, você entrou naquele meu chalé modesto, porque pretendia somente saber qual era o dia em que eu deixaria de viver. Mas eu estava fora. Você fechou a porta e foi logo embora, sem dizer qual era o primeiro nome de tal visita. Tão cruel, mais bonita que sincera. Dentre as informações que eu recebi, já vi que essa ilustre visita era você. Por quê? Não existe nessa vida pessoa mais fingida do que você. já que se tem que sofrer, seja dor só de amor. Já que se tem que morrer, seja mais por amor. Quem anda atrás de amor e paz não anda bem. Porque na vida o que tem paz, amor não tem. Seja o que for, sou mais do amor, com paz ou sem. Sei que é demais querer esse paz e amor também. Vou sempre amar, não vou levar a vida em vão. Não hei de ver envelhecer meu coração. Vou sempre ter, em vez de paz, inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção. Vou sempre ter, em vez de paz, inquietação. Houvesse paz, não haveria esta canção. Dia da vida, encontrei-me com os meus pecados, uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados. Do outro lado somente a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi. No último dia da vida, encontrei-me com os meus pecados, uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados. Do outro lado somente a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi. Agora só toco harpa. De camisola e sandália, espio pra ver lá embaixo a quadrilha da fornalha. Aquele ingrato hoje está trabalhando de salsicha, espetadinha no garfo, Satanás fritando a bicha. Oi, demônio, capricha! De manhã cedo, nós ficávamos amontoado num lugar todo enfeitado pra esperar os comprador. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque, que chamava bebedor. Naquele dia minha preta foi comprada numa leva, foi levada para um senhor, mocinho ainda. Minha pretinha, que era flor do cativeiro, que era até mãe do terreiro, da família dos Cambinta. No mesmo dia em que levaram a minha preta, me botaram nas grietas, que é pra morte eu não fugir. E desde então, nego velho a percurou, e ficou velho como eu tô. Mas como é grande este Brasil! E quando veio de Isabel a zarforria, percurei mais 15 dias, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve sim a Isabel, pra ver se tá lá no céu minha preta, meu amor. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Braço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando,

madrugada. La la ya, la ya, la la ya. Bela nau catarineta, dela vos venho contar. 7 anos e um dia, ó tolinda, ó tolinda, por sobre as ondas do mar. 7 anos e um dia, ó tolinda, ó tolinda, sobre as ondas do mar. Já não tinha que beber, nem tão pouco que manchar. Matamos o nosso galo, tolinda, tolinda, que tinha para cantar. Matamos o nosso galo, ó, oh, tô linda, tô linda, tô linda, que tinha para cantar. Levanta-te, meu gajeiro, meu gajeirinho real. Vê se a vista terra espanha, ó, oh, tô linda, tô linda, areias em Portugal. Vê se a vista terra espanha, ó, oh, tô linda, tô linda, areias em Portugal. Não avistei terra espanha, areias em Portugal. Avisto 7 espadas nuas, ó, tô linda, ó, tô linda, para querer te cravar. Avisto 7 espadas nuas, ó, tô linda, ó, tô linda, para querer te cravar. Vai lá pra cima, gajeiro, oh, meu gajeirinho real. Vê se a vista terra espanha, ó, tô linda, ó, tô linda, areias em Portugal. Vê se a vista terra espanha, ó, tô linda, ó, tô linda, ó, tô linda, areias em Portugal. Já avistei terra espanha, meu capitão general. Também avisto 3 moças, ó, tô linda, ó, tô linda, debaixo de um parreiral. Também avisto 3 moças, ó, tô linda, ó, tô linda, ó, tô linda, debaixo de um parreiral. Uma tecendo ouro fino, oh, outra mais rico metal. A mais chiquitinha dela, só tô linda, tô linda, a procurar de um metal. A mais chiquitinha delas, só tô linda, a procurar de um dedal. todas três são minhas filhas. Todas três hei de lhe dar, uma para te vestir, otorrinda, outra para te calçar, a mais chiquitinha delas, otorrinda, para contigo casar. Eu não quero tuas filhas, nem tu não has de me dar. Só quero a nau catarineira, otorrinda, otorrinda, para no mar navegar. Só quero a nau catarineira, otorrinda, otorrinda, para no mar navegar.